sexto certo. Breve ele vai voltar. O passado não importa mais. Na verdade está a santa paz. Este mundo está no fim. Jesus Cristo, volta pra mim. Glória, aleluia, ele vem nas nuvens me buscar para o além. Seu povo espera, ele vem. Nestes dias atuais, tanta gente que perece, pois não possuem a paz. A inveja, a injustiça predominam mais e mais. Mas o Mestre está de volta. Vida eterna nos traz. Glória, aleluia, ele vem nas nuvens me buscar para o além. Seu povo espera, ele vem. Jerusalém.